A Sura da Alvorada. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dize, refugio-me no Senhor da Alvorada. Min sharri ma khalaq. Contra o mal daquilo que ele criou. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. E contra o mal da noite quando entenebrece. Wa min sharri nafathati fil 'uqad. E contra o mal das sopradoras dos nós. E contra o mal do invejoso quando inveja.